Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Corrida da energia alternativa, explorando nossa única fonte que resta, crianças. Sim, cada aluno da escola fundamental de Springfield criou seu próprio veículo de energia alternativa, um dos quais irá garantir o futuro da humanidade através de uma curta corrida pelo estacionamento. Muito bem. Qual é a energia que seu carro utiliza, garotinho gordo? Células combustíveis movidas a hidrogênio. Hidrogênio, tá, maravilha. Meu carro é movido pelo vento. Como ele corre. O meu é movido a batata. Não aguento mais dizer que não sou uma batata. Cala a boca, batata rosti. Pai, eu tô tão animada. Eu acho que... por favor, não fique tão perto. No mundo da energia solar, a sombra é o arqui-inimigo. Eu acho que eu posso vencer. Acredito em você, isso é um fato. Mas não sei não. O carro desse garoto tem chamas pintadas na lataria. Por que será que ele faria isso se não fosse rápido? Crianças, liguem seus motores. Não tem motores. Esse é o grande objetivo do projeto. É, podem ir. Bugi Yabadabaduna. Movido a oração. Isso nunca funciona. Uhul! Eu estou correndo com a luz do sol! Duff Beer! O único jeito dos pais suportarem os eventos dos filhos. O quê? Não devia acontecer. Eu devia ter armazenado energia. Você economizou no cadmio das baterias, típico das mulheres. Fica com as artes liberais, amiga. Divirta-se indo para o Berlim. Talvez ele chegue depois de alguns anos, hein, Bates? Quando ele chegar, já vai ser um velho. Eu espero que goste da terceira divisão do basquete. Ah, não se preocupe, menina. Todo mundo também riu de Amélia Vanderbuckle. Amélia Vanderbuckle? Quem é ela? Ah, ela foi a primeira mulher inventora de Springfield. Ah, por que eu nunca ouvi falar dela? Ah, era doida de pedra. Acabou botando tudo a perder. Ah. Calma, menina. Não vai dar uma de Vanderbuckle. Amélia Vanderbuckle viveu em Springfield nos anos de 1800. Ela era filha do meio de uma família de 17, 12 dos quais morreram por exposição a correntes de ar frio. Seu pai trabalhava como canário humano em minas de carvão. Amélia foi a primeira mulher a se formar na escola técnica de Springfield. Precisa ler alto assim? Tô tentando botar formigas nessa boneca. Entre outras coisas, ela foi a grande inventora da cadeira de barbeiro movida a vapor. A junta médica diagnosticou Amélia como um caso de superação feminina aguda. E ela foi enviada para o lar dos criminalmente diferentes de Springfield. A gruta do Biruta? Mas Amélia nunca desistiu e continuou trabalhando como inventora dentro das dependências do hospício. Ai, caramba! Bart, se acharmos essas invenções, podemos provar que Amélia foi muito importante para a ciência. Passo! Presta atenção, preciso provar que esta mulher não era uma lunática para que as pessoas não deem risadas quando ouvirem as palavras mulher cientista. Mulher cientista, e o que vem depois, hein? Garoto vendendo cigarros? Vou perguntar de novo, vai me ajudar a invadir o antigo hospício? Hospício abandonado? Lar dos criminalmente diferentes de Springfield. Hospício abandonado, onde esteve em toda a minha vida? Como vamos entrar? Bom, dizem por aí que o melhor jeito é pelo cano de esgoto. Ai, meu Deus. Ai, anda logo, Bart. Ou pela porta. Bart! Os fantasmas de milhares de loucos estão me deixando animado. E o que não te deixa animado? Padrastos alcoólatras. Fichas e chapéus de Napoleão. Eca, para com isso. Não sabe quem botou isso na boca. Claro que eu sei. Algum doido. Loucura gotosa. Eco. Vanderbean, Vanderbottom, Vanderboso. Aqui está a Vanderbuckle, Alfred Vanderbuckle, Alice Vanderbuckle, Allspice Vanderbuckle, Amélia Vanderbuckle. Um cilindro fonográfico, Amélia gravou a voz dela. Embora tenha sido trancada nesse sanatório por todos esses anos, eu concluí uma invenção que vai mudar o mundo. Bart, noite, você ouviu isso? Boa noite! Como não estou sendo levada a sério pelo fato de ser mulher, um guarda amigo meu escondeu minha invenção até um tempo futuro, quando uma jovem mulher livre terá permissão de seu marido para procurar isso. Tem um armário inteiro dessas coisas! Quantos mágicos deviam ter nesse lugar? Ache meu diário e ele a levará até a minha maior invenção. P.S. Nikola Tesla pode ter falado que ele terminou comigo, mas eu terminei com ele. Nós temos que achar esse diário. Viciados em Láudano, otomanos loucos, murmuradores pelados. Maníacos homicidas extremamente perigosos. Querido diário, hoje fiquei vendo a casa de um vizinho pegar fogo. Isso vai ensinar o cachorro deles a não rir de mim. Olha pra mim, eu tô gostando de ler. Aí, vocês já leram alguma coisa e acharam que foi escrito pra vocês? Aqui, ó! O diário de Nathan Little! Empurrei um vagabundo pra baixo de um bonde. O que é um bonde? O metrô do passado. O que é um vagabundo? Homem sem teto. O que é um homem sem teto? Escola Fundamental de Springfield. Alf, venha! Temos aula de sapateado pra pai e filho! Sapateado! Cadê esse garoto? Temos apresentação semana que vem. Os passos dele estão péssimos. O instinto pior ainda. Sapateado! Sapateado? Alf, o que está acontecendo aqui? Bart nos fez ler páginas de um diário assustador. Fiquei com tanto medo que saiu suco azedo da minha cauda da frente. O Bart escreveu isso? Que coisa horrível. Muito horrível. Eu acho que nós vamos ter que faltar hoje ao sapateado. Chefe Wigan? Seu filho morreu. Por dentro. Oh, isso é ruim também. É, estas são páginas do diário do seu filho. Infelizmente, elas mostram claramente que ele é um sociopata. Ai, bem, eu nunca vi o Bart usar letra cursiva. Estou um pouco orgulhosa dele. Mas isso é, sem dúvida, a pior coisa que já aconteceu com esta família. Ah, eu sinto muito, Bart. E até logo. Até logo. Até logo. Homer, soube de uma coisa terrível sobre o Bart. Melhor tomar uma bebida. Já estava preparado. O chefe Wigan achou essas páginas do diário do nosso filho. Ah, eu tive um dia cheio. O Bart pode ser um sociopata. Sócio o quê? Ai, uma pessoa incapaz de sentir empatia ou culpa. Faz coisas terríveis não se importando com quem machuca. Não atende, Marge, não atende. Pode ser o Bart. Bart tem a chave. O quê? Quem deu a chave pra ele? Oi, senhora Simpsons. O Bart pode ir à minha casa ver a coleção do meu pai de espadas japonesas e adagas de arremessar? Ai! Por que você não brinca com a Lisa em vez disso? Konnichiwa! Oi, Milhouse. Puxa, isso é uma surpresa. Geralmente eu suo quando nos falamos, mas dessa vez não. É impressionante como consegue me encantar e me enjoar ao mesmo tempo. É, isso acontece quando eu estou com a garota mais linda da cidade. Ah. Eco. O diário da Amélia nos diz que a invenção dela está enterrada no porão da Sociedade Sufragista de Springfield. Ah, alguém já te falou que você fica linda quando está investigando? Milhouse, os Hard Boys já deram em cima da Nancy Drew. O Frank já, mas o Joe, digamos que existe um mistério a respeito dele. A Sociedade Sufragista era bem aqui. Voto para mulheres já. Mulheres sensuais. Uau. Ah, aqui? Oi, menina. Procurando a sua mãe? Eu vou achá-la. É só me dizer o tamanho do busto. Na verdade, estamos aqui porque o seu porão é o lugar de um marco na história do feminismo. Se importa se dermos uma olhada? O porão é... Bem, é onde tiramos o ketchup dos anéis de cebola velhos. Então, não. Eles querem cardápio infantil? Não, já estão de saída. É sério, crianças. Preciso trocar o canal de 10 TVs para a quarta rodada do draft da NBA. Então vão embora. Beleza, pessoal. Denver Nuggets já está na quadra. Pronto, achei um teste online que vai nos dizer de uma vez por todas se o Bart é um... Você sabe. Espera um pouco. Não podemos dar ao Bart um papel escrito teste de sociopata. Ele pode olhar pra isso e botar fogo na gente com a mente. Tem razão. É preciso que o Bart pense que o teste é pra outra coisa. Finalmente, vamos usar o rotulador eletrônico. Pouco tempo depois. Um de vocês me traiu e eu quero saber quem é o amigo da onça. Cadê o macaco no seu galho? Nossa, você é ruim. De onde ele tira essas coisas? Ei, filho, sua mãe e eu achamos esse teste que você vai adorar fazer. Você é fera do jet ski ou craque de motocross? Mas respondo honestamente. Queremos saber se se encaixa na definição clínica de fera do jet ski. Eu gosto de manipular as pessoas. Eu acho que estou sendo seguido. Às vezes eu sinto vontade de me machucar ou machucar alguém. Concordo, concordo, concordo. Sociopata? O que é isso? Sociopata. Ai, caramba! Então é isso que eles acham que eu sou? Ótimo, vou fingir ser o maior sociopata do mundo todo. E só preciso mudar 3 respostas. Ele é louco? Eu não sei, Marge. O que você acha? Bem, que ele parece louco, isso com certeza. Então, o teste tá aqui. Podem me chamar de louco, mas eu gostei dele. Bem, a boa notícia é que o Bart acaba de alcançar a primeira nota máxima em um teste na vida dele. Ah, meu Deus, o que faremos? Tudo o que o Bart quiser. Mulheres sensuais. Uau. Obrigada. É um prazer. Vale tudo para acabar com esse lugar. Eu sempre detestei porque eles não abriam às 4 da manhã para mostrar os campeonatos mundiais de esportes escoceses. Tá bem, Willy. Só pode usar a britadeira quando tiver muito barulho lá em cima. Não se preocupe. Hoje tem o futebol de segunda noite e eu me refiro ao futebol americano, que na verdade não tem nada de futebol. Ah, ali está a caixa. Ah, molho picante! Acertamos o abastecimento de molho picante. Vou ter que neutralizar isso com um queijo gorgonzola especial. Olha pra mim, sou um sociopata! Marge, é hora de fazermos alguma coisa. Podemos levá-lo para nadar, isso o deixa com sono. Acho que isso não é o bastante. Temos que ligar para o número que está no final do teste. Mas que número? Esse aqui. Novos começos? Nós vamos entregar nosso filho para um número 0800? É 0888. Marge, é para o próprio bem dele. Ele falhou em um teste online. Quantas provas mais você quer? Chupa essa manga aí! Feliz aniversário, Bart. Surpresa! Caramba, legal! Mas peraí, o meu aniversário é só daqui a 2 meses. Sabemos, mas quisemos fazer a sua festa agora. Estava fazendo uma promoção de pinhatas e uma coisa leva a outra. Então nós, você sabe, resolvemos. Bom, bom, bom. E cadê meus amigos? Eu ia enviar convites pra eles, mas fiquei sem selos e a fila da agência de correio estava grande e eu não sabia onde todos os pequenos. Tá, sobra mais bolo pra mim. Não. Pequeno pula-pula primeiro. Sim, o pula-pula. Eu não quero que você bote pra fora esse delicioso bolo. Peraí, gente, que é isso? Isso não é um hospício, não, né? Não, é uma pizzaria. Fala a verdade, pai, isso é mesmo uma pizzaria? Não, filho, a pizzaria é para onde sua mãe e eu iremos depois daqui. Olha, você vai ficar bem e não vai me surpreender se você for o garoto menos problemático daqui. Nós chamamos! Espere, espere, espere, eu nem pude dizer adeus! Adeus! Eu nunca vou perdoá-lo! Pronto, tá feliz? Eu quero sair! fazer. Eu tava só de brincadeira. Uma brincadeira cruel com pessoas que me amam, da qual eu não me arrependo. Mas isso não faz de mim um sociopata. Crianças, formem uma fila em ordem de medicação de Adderall a Zoloft. Vocês foram trazidos para cá com um propósito. São destemidos e ninguém pode detê-los. O que significa que serão muito úteis. Para as Forças Armadas Americanas. Eu esperava ver alguma reação. Até esperei do lado de fora da porta por isso. Eles não reagem. É isso que queremos. Tá bom, então. Nós vamos usá-los no videogame mais sensacional. Para testar esses simuladores de drones da Força Aérea Americana. Puxa, que plateia difícil. A melhor pizza do bairro do hospício. Mãe, pai, eu descobri a coisa mais impressionante. Eu não vejo... Cadê o Bart? Está seguro. E o mais importante, nós também. Sinto tanta saudade. Ah, posso ligar para ele? Pode ligar para o guarda dele, Tico. Ele atende às vezes. Entendi, tá bom. Vou fazer isso. Homer, onde foi que nós erramos? Eu não sei, querida, eu não sei. Nós fizemos tudo o que podíamos fazer por ele durante os comerciais. E estamos ao vivo enquanto Lisa Simpson se prepara para provar que o constrangimento de Springfield Amelia Vanderbuckle merece estar no panteão científico feminino, junto com Marie Curie e, você sabe, a Velma do Scooby-Doo. Muito obrigada por terem vindo aqui apoiar o lugar de uma mulher na história. Achei que pra isso? Achei que fosse um evento do Green Bay Packers. Bom, quem tá na chuva é pra se molhar. Com vocês, a obra-prima de Amelia Vanderbuckle. Hã? Um TA? Isso não é ciência, é educação para o lar. Pessoal, invadir o palco. Esperem aí, isso aqui não é um TA. Até o tear mais extraordinário é a coisa mais sem graça que eu posso imaginar. Isso é muito mais do que apenas um tear. Muito! Olá. Vejam isso! Tá vivo! E é educado! Operandos? Parece que ele quer que a gente dê um problema de matemática. Ah, meu Deus, é o primeiro aparelho computacional, gente! Vocês não veem? As placas agem como cartões perfurados e o TAR como um computador. Com Charles Babbage e o John Von Neumann. Vamos dar uma raiz quadrada de 9 de vivas para a Lisa! A raiz quadrada de 9 é 3. Lisa! Lisa! Lisa! Tá vendo, Bart? Viu só o que sua irmã fez? Ah, tá, legal. Escuta, eu tô num simulador agora, então eu não posso conversar. E você sabe que eu sou um sociopata, então eu vou dançar conforme a música aqui. Te amo! Eu disse isso pra mim mesmo. Conexão perdida. Segura essa bomba, otário! Foi bom não te conhecer. Os alvos foram destruídos. Simulação completa. Você é impressionante. Embora eu seja a única pessoa real no mundo, e portanto eu te criei na minha imaginação. Crianças, suas almas vazias e dedos velozes são muito impressionantes. E posso contar agora que isso não foi uma simulação. Então a gente estava explodindo coisas reais? Isso mesmo. Comboios, campos de treinamento terrorista, casamentos suspeitos, Starbucks de Cabul. Legal. Que demais. Ai, eu não, eu achei que fosse videogame. Eu não quero machucar pessoas de verdade. Eu quero ir pra casa. Por favor. Que decepção. Mas alguém compartilha dos sentimentos humanos dele? Garoto, a verdade é que os simuladores que dissemos que não eram simuladores, eram simuladores. Eu sinto muito, Bart. Mas você é um menino normal e saudável. Voltará para casa. Isso é sério? Que coisa boa. Gente, foi real. Só que, na verdade, foi tudo uma farsa. Eu nunca vou te esquecer, Bart Simpson. Terraço sempre verde, 742. Porta para cães nos fundos sem tranca. Eu só tomei decisões ruins. Tá tudo bem, filho. Você veio ao mundo como fruto de uma decisão ruim. A melhor decisão ruim que eu já tomei. E eu consegui restaurar a reputação de uma cientista de mais de 100 anos atrás. Ah, E a Meg experimentou morango pela primeira vez. Mas que dia! Mas que dia! Tear doado por Lisa Simpson. Anda, Lisa, vai lá e diz. Não tenha vergonha. Eu sou imortal! Museu de História Natural de Springfield. Aí, dona monitora, quer vir aqui ver? Ah, eu adoraria, mas tem um grupo enorme aqui na Mostra de Ciência do Thor. Aí, guia, quer mostrar uma grande invenção e sua placa? Só estamos passando para ir pro café. Acelera, gente. E você aí, senhor? Je ne parle pas l'anglais. Pas de problème, je parle français. Me deixa em paz, pirralha. Tudo bem, amigo? Se você é realmente um computador pessoal... Caramba, acelera esse tecido! Isso aqui é um tear de visão, olha só! Pô, meu vinho, me ajudar a carregar as coisas! Limpar histórico, limpar histórico! Eu tô trabalhando no seu presente de aniversário, Marge. Sei que não parece lá essas coisas, mas na verdade é ruim mesmo.